DJ, cê é louco? Tô na brisa dela, me contaminou. Vem comigo, baby. Olha eu com ela ali. Deusa, quando ela dança o raga, como ela mexe bem. Abusada nesse drink, sei o que ela quer e não duvide. Gasta, quer dinheiro pra tá na moda. Levo a vida fora de casa. Viaja pra um lugar chique, será convidada VIP. Nada, nada reprova sua vida nova. Arrisque-se, diz que a vida é como gosta. Despida-se de tudo que era pouco. Desse jeito fica pronta pro jogo. Se é real ou irreal ou sonho, fico loucamente incontrolável. De uma linhagem que é difícil ver, sem problema dizer que é perfeita assim. Vem cá, ouve o som que você quiser. A última e melhor música é pra você. Que a vida passa milhão, que o tempo não para, não para. Cada hora do seu lado é tão rara. Se tá na praia é a onda maior, se é no deserto é cobiçada até pelo faraó. Vem comigo, amor, seja onde for. Esqueça tudo, a volta e fique à vontade, amor. Quando ela dança o raga, como ela mexe bem. Abusada nesse drink, sei o que ela quer e não duvide. Gasta, quer dinheiro pra tá na moda. Levo a vida fora de casa. Viaja pra um lugar chique, será com